Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric. Eu sou o Jekleson. Eu sou a Suelen. Muito bem, e a Suelen tá voltando aqui hoje para gravar com a gente, depois da entrevista, né, que a gente fez recentemente. E o Jekleson tá gravando pela primeira vez, né, Jekleson? É, a primeira vez, muito obrigado aí pelo convite. Tranquilo, você já foi citado em um podcast aqui. É, no do Dejaci, acho que em todos. É, você foi citado pelos seus modelos rosas. É, esse, eu tenho que aprender a tirar foto. Mas a gente, futuramente a gente vai fazer uma entrevista com o Jekyll, a gente fala um pouco melhor sobre isso. Tá bom. Mas... A preocupação foi, na verdade, pela força dele perseverar em montar duas vezes o mesmo modelo, digamos. Nossa, o cara é uma máquina. Muito bem, mas hoje nós não estamos aqui para falar do Jekyll, nós estamos aqui para falar sobre cuidados com o papercraft, né? É, como montar um papercraft de uma forma que ele dure mais tempo, como expor ele de uma forma que ele vai durar, né, e não vai estragar e tal. Enfim, nós não somos especialistas, não somos professores, mas a gente vai bater um papo aqui sobre experiências que a gente já teve e já conversou com pessoas que tiveram, né? Então, vamos lá. Eu acho que para a gente começar, a gente podia falar um pouco da pré-montagem do papercraft, né? Tipo, a escolha do papel, a escolha de... Não sei, talvez até de cola, né? Não sei, assim, que ajuda também a manter o modelo por mais tempo, né? Certo. Eu vou começar comentando que quando eu conheci o papercraft, eu usei impressora de casa para imprimir os modelos, então era tudo em folha sulfite, né? Ou seja, nenhum modelo durou, né? Tudo amassou e impregnou poeira. Eu já montei também em folha sulfite também, é horrível. Mas é inexperiência, né? É porque, assim, acontece muito com quem acabou de conhecer o papercraft, a pessoa vê o modelo, ela não tem muito essa noção, pelo menos foi assim comigo. Não tem essa noção que, tem que ser uma folha específica e... Específica não, né? Mas tem que ser uma folha mais resistente e tal. Aí a pessoa pensa, vou imprimir isso aqui e montar, e é isso mesmo, né? Eu demorei pra aprender qual folha era melhor para escolher pra montagem do papercraft. Eu demorei um bocadinho, tenho que admitir. Tô no seu time aí. Eu não me lembro se eu fiz algum modelo em A4 de gramatura comum, que é o 75, né? Uhum. É, não me lembro, assim, porque a primeira, como eu falei na minha entrevista, a primeira que eu fiz, na verdade, já foi depois que eu recebi um modelo pronto, né? Eu ganhei uma coelhinha da Canon, e ela já era numa gramatura maior, assim, que eu não sei exatamente qual. E no início eu comprava papel em papelaria, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Compra aqueles que geralmente se vende para cartão de visita. E foi como eu comecei. E aí depois, quando eu descobri que tinha uma distribuidora de papel na cidade que eu moro, aí pronto, ficou mais fácil, né? Fora que aquela questão de você, no Facebook, porque muita gente fala que começou a fazer pesquisa Google, internet, etc. E eu fiz essas pesquisas principalmente no Face. E descobri os grupos de paper, até porque, como eu falei também na minha entrevista, eu conheci uma pessoa, né, que montava. Então, eu acho que, assim, o caminho para mim em relação a chegar no papel foi um pouco mais fácil. Agora, uma das coisas que eu fui descobrindo foi a questão de que seria melhor usar, por exemplo, o papel sulfite, que ele é liso, né? Esses papéis de papelaria, papel cartão, às vezes eles têm alguma ranhura, alguma coisa do tipo, algum relevo, que atrapalha justamente em relação até à quebra na hora que você vinca. Tem algumas questões assim, né? Tem gente também que usa o papel fotográfico, que acaba gerando alguns problemas também, tanto em relação à impressão, principalmente impressão caseira, quanto posteriormente, né? Porque... muitas vezes acaba desbotando a impressão. Isso que eu ia comentar, o fotográfico, às vezes a pessoa tem a impressão que, assim, nossa, vai ficar muito legal e tal, só que imprime como impressora comum ou alguma coisa assim, né? E acaba desbotando. Eu acho que até mesmo que quem imprime numa impressora um pouco mais específica, dependendo da qualidade do papel e tal, acaba não durando muito pro paper. Além de que eu acho que é meio comum ele quebrar no vinco também, né? Dependendo do papel. Mas A gente tá falando de gramatura, né? Caso alguém esteja ouvindo o programa e não sabe, a gramatura é basicamente a... Não é isso, mas é como se fosse a espessura do papel, né? Que, na verdade, ele seria... Por exemplo, existe um papel que... A gente fala gramatura 150 gramas, 180 gramas e tal. E também existe a terminologia 40 quilos. É, 80 quilos, eu acho, alguma coisa assim, né? Ela, eu não lembro de cabeça agora o que que é, mas ele é como se fosse X quilos de papel por polegada quadrada, equivale, sabe? Tem toda uma lógica por trás ali. Mas para quem quer entender o que que é o papel, basicamente, a gramatura é como se fosse a espessura do papel, vamos colocar assim. Ela, então assim, um papel sulfite comum, que é esse que a gente compra, aquele pacotão de 500 folhas, ele é uma gramatura, que é o que todo mundo usa, né, normalmente, para trabalho de escola e tal, é uma gramatura 75 gramas. E aí, quando a gente vai montar um papercraft, normalmente você usa uma gramatura maior, porque aí o modelo fica mais rígido, e até para quem vai envernizar depois, que a gente vai falar mais para frente, a gramatura muito baixa não fica muito bom com verniz, né? Normalmente, uma pessoa que vai montar um papercraft, as gramaturas mais comuns que se usa é o 120 gramas, 150, às vezes até o 180 gramas, né? Essa que é o mais comum. E tem uma questão também na escolha da gramatura que está vinculada a qual modelo que você vai montar. Sim. Porque tem a questão como se você vai fazer um modelo que tem peças muito pequenas, então você pode optar pelos 120 gramas. Se você vai fazer um modelo, por exemplo, em tamanho real, né? Então, você, além das questões que a gente pode falar mais à frente em relação ao reforço interno, coisas do tipo, mas você não vai usar um papel 150 gramas, por exemplo. Você vai usar no mínimo 180, né? Para algumas partes dele, pode usar até um de uma gramatura maior, mas o 180 realmente... Eu acho ele muito bom, justamente porque, para modelos ocos, principalmente, né? Para modelos ocos. Não esses modelos, como eu digo, que tem peças muito miúdas também. Justamente por essa possibilidade de você envernizar com maior segurança e de você ter um modelo que ele tem uma estrutura mais forte, digamos assim, né? Mais resistente, justamente pela gramatura do papel. Essa questão do papel, ela é interessante, porque, da espessura do papel, porque se vocês reparar, não sei vocês, mas quando a pessoa varia muito da idade de quem vai começar a fazer papercraft. Porque se for uma pessoa que está acostumada a fazer trabalho de escola, ele só vai conhecer a cartolina e o sulfite. Uhum. Aí ele opta pelo sulfite. Depois, no futuro, eu acho que é o que vocês estavam falando. Ele vai querer um papel mais grosso, porque é lógico que o papel mais grosso, o papercraft vai durar mais. É, os que eu montei... Desculpa. Já assim, quem já tem noção de papercraft, não, né? Já faz uma escolha mais criteriosa do papel na hora que vai montar, né? É, e é por falta de conhecimento mesmo, né? A pessoa, pelo menos no meu caso, né? Que eu não conhecia ninguém pessoalmente, ou nem virtualmente, eu não conhecia ninguém específico que montava, né? Então, pra mim, era tudo novidade. Eu achava que as pessoas montavam no sulfite mesmo. Não tinha nem passou pela minha cabeça que não era. Mas então, assim, a primeira dica aqui pra ter um papercraft que vai durar mais tempo, né? É escolher corretamente o papel, né? Isso. A gente tá falando, por enquanto, sobre gramatura. Mas é importante pensar também no tipo do papel. Porque, por exemplo, o papel sulfite, branco, liso, 180 gramas, eu uso para modelos em impressão. Você tem também as folhas coloridas, né, de papel, que você também tem em várias gramaturas e que muitos montadores preferem, justamente porque o miolo não é da cor branca, o miolo já é colorido também. Então, quando você vai vincar, muitas vezes não aparece. E tem o papel metálico, né? Que em geral se utiliza mais os 120 gramas. Por vezes os papers que são feitos em papel metálico, eles geralmente, eu já envernizei, mas em geral eles não são envernizados. Então você tem também essa questão. E também, que a gente vai chegar aí na parte da montagem, essa questão da cola. Mas por que que isso é importante? Porque quando você... A forma de você utilizar, por exemplo, a hipermeabilização posteriormente para um papel de sulfite, que você vai fazer impressão, um papel colorido, que você vai usar para um low poly, um papel metálico, que você vai usar para coisas menores, né, para peças menores, para um Gandan, por exemplo, isso vai influenciar em todo o processo. Então, não só a escolha da gramatura, mas o tipo de papel que você faz no início, que vai influenciar no tipo de cola, na forma de impermeabilização posteriormente. Exatamente. É justamente esses tipos de papel que eu ia citar, que você falou, né? Que é o papel que já é colorido, né? Ele é normalmente... Muitas pessoas gostam dele justamente por isso, né? Por não aparecer, igual você falou, né? Não aparece quando você vinca aquela parte interna branca e tal. E, claro, né? Por ele ser um papel colorido, você não vai ter problema não vai ter muito problema de sol incidindo e estragando a impressão do papel, né? Porque já é a cor do próprio papel. Você tem também o papel metálico, que realmente, Suelen, normalmente o pessoal não inverniza, né? Não, o Pegasus Negro, por exemplo, ele é metálico e ele é invernizado. Fale, Jex. Depois que eu descobri o papel colorido e principalmente o metálico, eu nunca invernizei nenhum modelo. Não faz falta. Diferente. Eu sou meio... Não tenho muito o que falar de invernizar, porque eu não lembro se eu já invernizei algum modelo. Eu acho que só um. Então eu não tenho muita experiência. A gente chega lá na parte do verniz. Isso. De papel, eu acho que é isso, né? Basicamente é escolher exatamente um papel que seja indicado para o que você vai montar, né? Você vai montar uma coisa de tamanho real, você não vai usar um papel 120 gramas e tal. Enfim, isso é a base ali, né? Em relação à cola, tem algumas opções, né? Normalmente o pessoal fala para não usar... Eu tô tentando lembrar agora se era não usar a cola à base de água ou se era para usar a cola branca. Que eu não falo, usar. Né? Não usar. Exatamente. As que tem base de água, né? Isso, porque ela pode justamente manchar a impressão, né? Dependendo do tipo de impressão que você faz, quando você usa a cola branca à base d'água, ela mancha a impressão quando você está trabalhando justamente com esses modelos com textura, né? Que você imprime no branco. E tem, claro, aí a outra questão, que é o tempo de colagem mesmo, né? Quanto tempo ela demora para colar. Então, a cola branca comum, você tem essas duas questões, né? Tanto em relação a ela demorar mais para colar, quanto essa questão de você poder manchar, dependendo de qual é o tipo de modelo que você está fazendo. A dica que eu dou também é, na hora que, dependendo da impressão que você for usar, né? É igual vocês estão falando da cola, e ela, na hora que você estiver manuseando, a cola sai todo dia nos seus dedos, né? Aí você vai manchando o modelo, vai borrando ele todo dia. Tem que tomar cuidado na hora de montar, né? Limpar a mão. Então. Aquela Cascoresa, eu acho, né? Que é uma que eu tava usando, eu acho que ela não é a base d'água, não é? Tô tentando lembrar aqui. É a PVA, né? Que é usada de maneira mais comum, tem de outras marcas também, mas a cola que é mais recomendada é essa, a PVA, independente de ser da Cascorex ou de outra. Sim. O bacana da PVA é que você encontra ela tanto num hipermercado quanto numa loja de material de construção, né? Assim, é muito fácil de você encontrar então. E é bem acessível o preço. Era justamente isso que eu ia falar, porque a gente falou assim, não usar a cola à base de água, aí a pessoa tá ouvindo, a pessoa que tá querendo começar a montar o papercraft, né? Fala assim, caramba, onde que eu vou importar essa cola maluca que eles estão falando? Não, tipo, a cola PVA, né, que não é a base de água, ela é muito comum de se achar. Tanto que quando eu fui comprar a cola para voltar a montar modelos, eu comprei uma de 500 gramas, que eu tava querendo um pote maior, né? E por coincidência foi PVA, eu nem tinha olhado, sabe? Então não é uma coisa difícil de se achar. Eu ainda não tinha essa noção, né? Então eu dei sorte. É a que você usa? Sim, sim. É a que você usa também? Eu tô usando outra cola. Qual a cola? Eu não sei o... Eu acho que é o nome da cola é Vinavil. O Adam trouxe pra mim lá da Europa. Eu não sei o principal ativo dela, assim, pra te falar as características, porque tá tudo em espanhol e eu não sei ler espanhol direito. Mas eu acho, aqui tem uma abreviação que é Vinavil SPA, mas eu usei muitos anos a PVA também. Eu recomendo muito mesmo. Ela é ótima. Em relação à cola, eu sou a pessoa do contra, né? Porque a cola que eu utilizo normalmente não é a PVA. Eu uso a PVA para colar partes grandes, grandes peças, para fazer cola frente e verso, coisas assim. Por mais que todo mundo goste dela, eu me incomodo um pouquinho com o tempo de colagem. Eu ainda acho que ela me atrasa um pouco na montagem e eu me acostumei muito a fazer a montagem com a cola instantânea. E existe não muito... Não tem nem comparação, né? Pois é, então, existem os prós e os contras, né? Para mim, o pró é justamente esse, a agilidade na montagem. O ganho de tempo, eu acho mais tranquilo. É, muita gente reclama de coisas que, na verdade, não me incomodaram até agora, que é a questão do cheiro da cola, né? Do cheiro forte. E tem uma questão, claro, que você não é indicado de maneira nenhuma para criança, de forma alguma. E para iniciante, também tem que tomar muito cuidado justamente com essa questão de você... Né, o próprio nome já diz, instantânea, ela cola muito rápido, então a PVA te dá a possibilidade de você errar, de você descolar, de você movimentar a peça para colocar ela na posição correta. Enquanto que a instantânea, esse tempo que você tem de fazer isso é muito menor. E caso você erre, para você descolar, você pode até... causar, vamos dizer assim, um estrago grande na peça, porque para você tirar muitas vezes não é tão simples, né? Tem lá os seus jeitinhos. E Jefferson, quando a gente estava falando da cola branca, ele falou sobre a questão do cuidado com a aplicação para você não ficar com a mão cheia de cola, para você não manchar o modelo todo, né? Então, assim, para quem está começando agora, né, o mais comum é você usar a coisa mais simples. Você bota lá um recipientezinho que pode ser uma tampinha, pode ser um pedacinho de papelão, e pega um palito de dente, vai aplicando só na aba, né? Que é uma forma, não importa se é a PVA, se é instantânea, é a maneira, parece um pouco rudimentar, mas é a maneira mais simples de você fazer isso. Só um comentário que o Jackson falou da Vinavil, que é a que ele tá usando, e ela é PVA. Eu dei uma pesquisada aqui. É. Então a gente já falou aqui de algumas coisas pré-montagem, né? Que é o papel e a cola, basicamente. Para focando em conservação do modelo, né? Coisas para ele durar mais tempo. Ou seja, não invente de montar um modelo com cola bastão, tal. Normalmente solta depois, né? Isso é uma coisa que quase todo mundo já passou pela experiência. Tem gente que dá sorte, entre aspas, de não soltar, mas é muito comum a cola bastão ela ser um pouco mais fraca, né? Não sei se já aconteceu com vocês isso. Eu nunca vi nenhuma cola funcione de bastão. Já vi gente montando com cola bastão, mas comigo não deu certo. E num grupo que eu faço parte, né, tem algumas pessoas que montam low poly que usam muito a cola pano. Eu nunca usei essa cola, mas falam muito bem dela. É, então, são opções aí. Então, assim, se você quer um modelo que vai durar bastante, a menos que você tenha uma cola bastão que realmente vai funcionar e é comprovado por muito tempo, não utilize, né? Eu acho que é. Deixe nos comentários. Se você conhece uma cola bastão que ela é muito boa e que pode ser utilizada, deixe nos comentários aí do programa pra gente e pros outros ouvintes saberem, né? Bom. Antes da gente passar para a montagem, eu queria só fazer um comentário que também é dessa parte da prévia, que é a questão da impressão, né? Eu tenho uma impressora e eu faço a impressão em casa, uma Epson 395. Só que a gente tem que prestar atenção também na tinta, né? Porque, assim, uma das coisas que se recomenda quando você trabalha com modelo em textura, né? Um modelo que vai ser impresso na folha branca, é que, se possível, imprima tudo de uma vez, porque às vezes você não está utilizando tinta original, coisa do tipo. A minha até hoje ainda é, mas acontece de muitas vezes você comprar de outra tinta e de, por exemplo, o tom da peça sair diferente numa segunda impressão. Sim, é verdade. Você está imprimindo por partes, ou se você precisa refazer uma peça, às vezes o azul não sai tão azul, o vermelho não sai tão vermelho, não sai exatamente a mesma cor, e na montagem isso vai dar diferença. Então, de preferência, fazer a montagem do modelo todo, né, de todas as folhas de uma só vez. Exatamente. Já na montagem, né, tem alguns cuidados que dá para se tomar, não, além desses que a gente comentou, né, o Jackson citou aí de não sujar o modelo, tal, com a mão suja de cola e etc. Mas tem duas técnicas em específico que são mais que eu lembro, né? Vocês podem complementar se tiver mais também. Que eu lembro que é muito usado para longa duração de modelo, que é o reforço interno, né? Que normalmente o povo cola papelão por dentro nas peças para ou outras coisas, né? Tem um nome para isso? Como é que chama? Papietagem. Papietagem. Isso. E, então a pessoa vai reforçando o modelo por dentro, né? E ele fica muito mais firme. E o outra técnica que eu já ouvi falar é aquela da espuma expansiva, né? Que é uma espuma que a pessoa vai colocando dentro do modelo para deixar ele sólido, vamos dizer assim. Né? Então são duas técnicas. Vamos comentar disso e de mais algumas que vocês lembrarem, caso tenha. É assim, sobre a espuma expansiva, eu nunca utilizei. E eu já ouvi pessoas se arrependendo de ter utilizado, porque com o tempo é como se o modelo murchasse internamente, assim, sabe? Como se amassasse o modelo, se ele implodisse, digamos assim, entendeu? Assim. Eu nunca utilizei espuma expansiva, então eu não sei se foi um erro de técnica, né, da forma de utilização. Então eu não posso falar muito sobre isso, mas eu já ouvi pessoas reclamando do uso. Sobre a questão da papietagem, né, normalmente eu utilizo... restos assim das próprias folhas 180 gramas, recorto várias tarjas e vou passando, e aí como ela vai ser na parte interna, isso a gente está falando de modelos ocos, né? Você vai fazendo a colagem dessas tiras por dentro, quantas camadas você quiser, e aí normalmente eu uso a cola mais barata, pode ser a cola branca comum, pode ser a cola PVA, qualquer uma delas, entendeu? Porque você vai fazendo só essa colagem de camadas internas para poder dar essa rigidez. E tem uma outra possibilidade que você não falou, Eric, que é a questão do preenchimento, muitas vezes para dar peso. Então, por exemplo, alguns modelos, por exemplo, eu já fiz um T-Rex que eu coloquei papel picado e coloquei cola instantânea para na parte interna, principalmente nos pés, ficar totalmente rígido, assim, justamente para dar sustentação. Né? Esse preenchimento interno tem gente que faz com algodão, tem gente que faz com papel higiênico, tem gente que faz com sacola plástica, né? Além da papietagem, tem essa possibilidade de você preencher o modelo. Eu já vi gente falando que usava umas pedrinhas, que usava arroz ou coisa do tipo. Tem alguns determinados materiais que eu acho que não é bacana porque pode gerar umidade interna ou coisa do tipo. Eu prefiro usar o próprio papel, né, para fazer isso. E principalmente quando você tem esses modelos que você precisa dar o peso na parte de baixo dele, justamente para você dar equilíbrio ao modelo depois. Jefferson? A espuma expansiva eu também nunca utilizei em papel. Eu já utilizei para trabalho doméstico, né? Mas agora para papel eu nunca usei. Agora essa técnica que você falou aí do papel higiênico para preencher a peça, eu já utilizei com cola instantânea. Eu até vou falar para o pessoal que for utilizar ela, tomar bastante cuidado que ele esquenta na hora que você... Se você pegar papel higiênico... picotar ele e jogar dentro da peça, e na hora que você espalhar lá o pingar as gotinhas de cola instantânea, vai ficar rígido igual pedra. E pode até dar uma esquentadinha na mão e tomar cuidado, porque o cheiro é muito forte. Faz uma reação química ali na hora. Isso, na hora. Então, assim, são algumas formas, né? A gente acabou falando um pouco aqui da papietagem, mas eu acho que ficou claro, né? Basicamente, a pessoa vai colando uns... papel e vai fazendo essa colagem na parte interna. Você pode usar qualquer papel de rascunho, de preferência que tenha uma gramatura maior, justamente para já ir fazendo essa camada interna mais grossa, né? Eu fiz isso no Minion, um modelo grande que eu fiz para dar de presente, e como ele era muito grande, oco, né, assim, cilíndrico, eu coloquei várias e várias camadas internas justamente para dar essa sustentação maior. Na Rookie Buster que eu fiz do aquela rosa, né? Eu usei papelão. O Ricardo, ele até ia participar com a gente, mas infelizmente ele não pôde porque tá meio passando mal, né? Coitado. Ele me mandou um dos presentes daquele amigo oculto, amigo secreto, o Ghost Friend, que a gente faz todo ano, né? Ele me mandou um Ghost Friend. Ele me mandou um modelo que ele fez isso, né? Então por dentro ele reforçou, e aí realmente o modelo parece quase como se fosse um negócio de madeira, sabe? Então realmente ficou bem, bem resistente. É como se fosse uma mistura do Capitão América com o Homem de Ferro, e aí tem o escudo, né? O escudo ficou rígido mesmo. Uhum. E, então isso ajuda bastante para fazer o modelo durar por muito tempo, né? Principalmente se a pessoa tem criança em casa, que às vezes mexe e tal, o modelo acaba resistindo muito mais. E aí também, eu nunca montei nenhum, mas você também tem que pensar muito nessa questão do reforço interno quando você vai fazer modelos grandes de fato, né? Tem modelos em tamanho real. Tem gente que faz, por exemplo, O Renato, que já participou aqui com a gente, ele fez há muito tempo atrás um Homem-Aranha de tamanho real, né? E não necessariamente esse Homem-Aranha, mas eu já vi algumas pessoas que montam modelos tipo aquele. Eu vou ver se eu coloco a imagem no post aqui. Normalmente a pessoa monta em mais de uma parte, né? Por exemplo, as pernas é uma parte e o tronco é outra. E aí o encaixe entre uma parte e outra tem toda uma estrutura de papelão reforçado mesmo para manter no lugar e tal. Então é... Enfim, tem todas essas técnicas, né? Não é exatamente isso, mas sempre que fala de papietagem, uma coisa que eu lembro muito é um programa da Eliane, quando passava Pokémon ainda, eu era criança. E ela sempre tinha, todos esses programas infantis, sempre tinha aquele negócio de a hora da experiência com a criança, né? Tipo, use tesoura sem ponta, cola branca, não sei o quê. Vocês devem lembrar dessas coisas na televisão, né? Ou não, né? Não sei se vocês lembram. Eu não lembro, não. É, sempre tinha essas experienciazinhas assim, vamos aprender a fazer uma bola, sabe? Sempre tinha umas coisas assim. Aí eu lembro de uma que eles pegavam e enchiam um balão, e aí com o balão cheio, pegavam um monte de jornal e ia colando no balão. Várias camadas de jornal, eu acho que isso é papietagem, né? Ia colando, colando. E aí, depois que terminava, pintava de branco ou de outra cor que quisesse, e desenhava um rosto e tal, era basicamente pra fazer uma máscara. E aí desenhava o rosto, cortava o olho e cortava o balão na metade, que ele não estourava mais, porque agora o balão era o menos importante ali, né? O balão serviu só pra fazer o formato, vamos dizer assim, né? E aí sempre que fala de papietagem, eu lembro disso, que é exatamente a técnica, né? Você pega, no caso, o balão, que era uma coisa completamente frágil, e aí reforça ele com várias camadas de papel e cola, tal, a ponto dele ficar rígido e você poder cortar com uma tesoura sem ponta. Deve ser a mais famosa e a mais antiga, né? Sim. É, porque pra criança tem que ser sem... Um pouquinho sobre as oficinas que eu dei. Quando você está trabalhando com criança, é cola branca comum ou a PVA, se você puder levar, e cola sem ponta. Não tem conversa. Não importa se vai demorar um pouquinho mais, tem que ser assim. Sim, né? É questão de segurança também, né? Então, é o principal. Bom, e sobre a espuma que a gente estava falando, eu também nunca usei. É, mas tinha gente comentando no grupo do Facebook do Paper Masters recentemente sobre ela, né? Eles até estavam comentando lá sobre... Eu perguntei o rapaz lá, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui pra não ficar... Não citar a pessoa sem falar quem era. É o Carlos Simone. Eu perguntei ele sobre como que ele fazia, né? Essa questão da espuma e tal. Aí ele comentou que ele vai montando tipo os módulos do modelo, enchendo de espuma. E aí deixa a espuma, tipo, ele vai preenchendo aos poucos para não deformar o modelo, deixa ela secar, espera ela chegar no ponto que ela tem que ficar e tal, e aí ele vai montando, juntando as outras partes. Então, pode ser, eu não sei, ele tem experiência lá, eu nunca montei, né? E realmente eu já ouvi também o pessoal falando isso, que depois de um tempo a espuma contrai, igual a Suelen falou, né? E amassa o modelo para dentro e tal, mas não sei, pode ser... Às vezes a pessoa não esperou secar direito, né? Não dá pra saber exatamente. É, tinha que ter alguém com experiência pra saber, né? Isso, é. A gente tá comentando aqui que é uma das possibilidades, mas se você for fazer, pesquise bem antes de fazer, pesquise bem qual tipo de espuma expansiva que vai usar. Veja outras pessoas que já usaram, né? Facebook ajuda bastante, que você tem contato com muita gente ali que pode ajudar, né? E normalmente no Papercraft é um meio que o pessoal ajuda com dica, né? A galera não fica segurando muito, não. Pelo menos nunca aconteceu comigo da pessoa não querer falar, sabe? Então... Hoje em dia o Papercraft é rico de informação, você consegue fazer de tudo e consegue obter informação fácil, né? Antigamente era difícil, mas hoje em dia mesmo é muito tranquilo. YouTube tá aí também, tem muitos canais de YouTube. Sim, verdade. E hoje em dia até podcast tem, então... Bom, então essas aí são algumas técnicas que você pode usar durante a montagem, né? Que vai prolongar ali o tempo de vida do modelo por muitos, muitos anos. O próximo passo aí, né? Que é uma coisa bem comum no meio do papercraft, é justamente esse processo do verniz, né? Isso. Então, eu quero aqui que a gente primeiro pense uma coisa, né? O Jackson falou que depois que ele começou a utilizar as folhas coloridas ou as folhas metálicas, que ele não achou mais necessidade de envernizar os modelos. E aí a gente tem que pensar primeiro por que eu envernizo um modelo, né? Por qual motivo faço isso. Então, assim, existem motivos diferentes para você fazer essa invernização. Tem gente que está querendo só dar brilho no modelo. Aí, de fato, se eu já faço uma montagem no papel metálico, isso pode não ser necessário, né? Ou você pode usar outros materiais para fazer isso. Algumas pessoas estão pensando em impermeabilização. Inclusive, foi uma coisa que eu não mencionei no início, mas eu cheguei a falar na outra entrevista, que é, hoje em dia, eu passo uma demão de verniz, o verniz que eu uso é o vitral da Acrylex, logo após o meu modelo sair da impressora quando eu estou trabalhando com sulfite branca, quando eu estou trabalhando com modelo em textura. Tem pessoas que usam spray. Por que isso? Que é justamente para, durante a montagem, não acontecer, por exemplo, de alguma gotícula de saliva, de qualquer coisa, cair no modelo e você manchar essa impressão. Então, é uma forma de você proteger a própria impressão e também de quando você vai fazer a aplicação no modelo já depois que ele está montado, você já está dando a segunda demão de verniz, né? Então, melhor para que você faça isso. Você já tem esse preparo antes de começar a montagem, assim que você imprimiu. E aí tem a questão da impermeabilização, né? Eu falei isso de durante a montagem, mas uma coisa que eu cheguei a comentar na nossa outra conversa foi que os modelos que eu faço a invernização, eu limpo até com pano úmido. Então, Sim. Assim, você tem essa questão também de proteção pelo fato da fragilidade, né, de ser papel. E tem uma outra questão, além do brilho e da impermeabilização, que é a questão da rigidez, que aí a gente já começou a falar de técnicas possíveis para você utilizar ainda durante a montagem, mas o verniz, principalmente o vitral, ele também faz isso, né? Ele também deixa o modelo mais rígido. Então, se eu for pensar em impermeabilização e em rigidez, o papel colorido, por exemplo, ele não vai me trazer isso, né? Não vai resolver. Eu posso ter assim, a beleza do modelo, porque ele está lá em papel colorido, mas você tem que pensar por que, que você está impermeabilizando, né? E eu uso o verniz vitral da Acrylex, com a aplicação com pincel, inclusive, que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para que você não manche o modelo, principalmente nas partes das abas, porque ali você tem a possibilidade de ter acúmulo de verniz e aí fica diferente. Prestar atenção para que essa aplicação seja de maneira homogênea. Geralmente são de 3 a 5 demãos para você ter um resultado bacana no modelo de impressão. A gente teve agora no grupo um episódio de um colega que envernizou um modelo e falou: manchei o meu modelo. E aí, depois de um tempo, o verniz secou, era a primeira demão, e essas manchas sumiram, né? No início, ele achou que ele tinha perdido o modelo que ele montou. Então, tem essas questões também do tempo que você vai dar, de algumas horas, ou às vezes pelo menos de um dia, dependendo, porque a primeira envernização é aquela que vai demorar um pouco mais, né? Para você, aqui o modelo absorva aquele verniz. As outras você já tem um tempo menor entre elas para você fazer isso. Quando você faz essa invernização logo que imprimiu, fica também mais fácil essa outra coisa. Eu uso verniz vitral, mas tem pessoas que usam goma laca, tem pessoas que fazem um verniz, aspas, caseiro, com cola PVA e com álcool, né? Então tem outras formas de você também impermeabilizar. Quais são suas experiências em relação a isso, Jefferson? Eu nunca usei verniz, eu só escuto vocês falar e até gostaria de mencionar o tal do verniz, como é que chama? Druida, que eu ouvia vocês falar muito no grupo. Era o Fabrício Druida que produzia, né, o verniz lá, caseiro. Uhum. A gente chamava de verniz druídico. É, muito legal. Mas eu tenho dois modelos invernizados, que foi presente do Papermaster, um do Dejaci e outro do Domingos. São, assim, o verniz, além dele deixar o papel com um brilho que é, assim, é inconfundível, ele é muito bonito, as cores ficam vivas e até hoje, quando passa suja lá, eu vou lá e passo um pano úmido e limpa. É muito fácil de trabalhar. É legal, e são rígidos, parecem brinquedos mesmo. Eu não tenho quase experiência nenhuma com verniz, para falar a verdade. Mas não por não por falta de interesse, vamos dizer assim, tu sabe? É mais de... Eu não monto tantos modelos assim, aí acaba que eu deixo para invernizar depois, esqueço, sabe? E tá tudo guardado em caixa, então vai ficando, sabe? Mas realmente o verniz é uma das melhores formas de você manter o modelo, né? Assim, manter ele intacto, vamos dizer assim. Algumas vezes a pessoa não vai usar verniz porque ela guarda de outras formas, né? Por exemplo, tá até no site aqui, eu vou ver se eu linko. Eu fiz aquele Ultraman pro meu pai, né? Que vocês viram, eu acho, na época. Eu lembro. E eu coloquei ele dentro de uma, como é que chama? Tipo, não é uma redoma. É tipo uma redoma, né? Não é redoma porque ela é retangular, mas... eu coloquei dentro de uma proteção de vidro. Então, assim, eu não envernizei. Ele tá sujeito à luz do sol e etc. Mas, assim, em relação à poeira e essas coisas assim, acaba não sofrendo com essa parte. Então, acabou que foi por isso que eu não envernizei. Mas aí já entra em outra coisa que a gente vai falar, que é como armazenar o modelo, né? Mas o verniz, eu acho que ele é a principal forma de conservação de modelo, né? Não tem ninguém que vai discordar disso. É, justamente. Mas aí também vai ter a questão que você chegou a mencionar no outro programa, que a gente fala desde o início, que é qual é a minha finalidade, né? Assim, eu tô querendo qual resultado. Porque muitas vezes as pessoas não envernizam porque não querem o brilho. Ah, dependendo de qual é o modelo que você tá montando. Acho que o efeito fosco da própria impressão, do próprio modelo, é mais bacana. E tem também a questão de como é que vai ser isso em relação aos tipos de papel, né? Eu não tenho uma experiência com envernização de modelos de folha colorida. Eu já usei com papel metálico, sem nenhum problema, e já usei também com papel sulfite branco impresso, sem nenhum problema. Agora, com folha colorida, ainda não. As pessoas que eu conheço que trabalham com low poly já mencionaram a goma laca como uma, né, uma possibilidade para usar para esse tipo de papel, mas não é uma experiência que eu tenho. Uma coisa que eu vi sobre a goma laca que o pessoal estava sugerindo, acho que foi até no site do Titan Papercraft lá, eles estavam sugerindo passar umas três demãos de goma laca e depois o verniz. Então... É porque tem a questão também do preço, né? O verniz, ele é um pouco mais caro. Então, pode ser. Eu não sei se era exatamente por isso que eles falaram alguma coisa sobre a goma laca ajudar mais na impermeabilização do modelo. Mas eu sei que o verniz, ele também deixa, né, impermeável, então, dependendo do verniz. Né? Assim, como eu falei, para eu conseguir esse efeito em relação à impermeabilização, rigidez e brilho. O brilho você já pode conseguir com uma demão, né? Com duas demãos no máximo. Agora, para você conseguir permeabilização e rigidez, você vai dar três demãos, quatro demãos. Imagina isso no modelo grande. Sim, né? Sim. Pode ser isso. Mas assim, o verniz, para quem tá ouvindo a gente, né? Ele é a principal forma de... que a gente vê de manter o modelo por mais tempo, né? Assim, que é a mais comum que o pessoal utiliza e acaba sendo a mais efetiva mesmo, se a pessoa sabe como usar, né? E se você não sabe envernizar também, você deixa o modelo todo estragado, ou então não enverniza direito e partes do modelo não fica bem protegido e tal, mas em resumo, assim, em geral, né? Em resumo não, em geral, ele é uma das melhores formas aí que você tem para manter o modelo durando aí muito mais tempo, né? Eu não sei se é porque eu já faço isso há algum tempo, mas assim, não tem muito segredo não, sabe? É só você prestar realmente atenção para que você faça isso de maneira homogênea, para que você consiga fazer sem ficar bolhas de, assim, partes de acúmulo de verniz em alguns pontos, né? Você respeitar esse tempo de secagem e, como eu disse, você fazendo essa primeira demão ainda antes do corte, antes do vinco, já facilita bastante em relação a essa última etapa. Essa questão, tem muita gente que não enverniza com medo de estragar, porque não fez isso ainda, entendeu? Mas a questão é que realmente... Papercraft você vai aprender a fazer fazendo. Por mais que você encontre dicas no Facebook, converse com pessoas, né? Por exemplo, o tipo de cola que eu mais utilizo não é o que a maioria mais utiliza. Eu faço meu corte na tesoura, muita gente faz o corte com estilete. Tem essa questão do verniz que eu prefiro fazer a utilização. Tem gente que não gosta de utilizar, que prefere não fazer. E uma coisa que eu sempre dizia no grupo é que para mim, isso para mim quer dizer como... Eu entendo papercraft. O modelo, para mim, que é feito em impressão, eu só terminei ele depois que eu envernizei. O que você falou de guardei numa caixa, esqueci, envernizei depois, para mim não existe. Porque, para mim, o verniz faz parte do processo de montagem, entendeu? Montei e finalizei. Ah, sim, você já acostumou, né? Então, eu não tenho essa de eu vou guardar para envernizar depois. Porque, enquanto ele tá lá, até eu passar esse verniz, ele tá desprotegido. Sim. Só faz parte do seu processo de montagem, né? Exatamente, porque aí tem a questão, no, como eu digo, não é só o brilho. O fato de eu ter envernizado protege ele, inclusive, para que eu possa guardar e tenha menos chance de amassar, se ele não vai para a prateleira de cara, se ele não vai para o expositor. Sim, sim. Eu também esqueci, de agora que você falou de goma laca, eu queria dar uma dica também pro pessoal. Eu vi um colega fazendo, ele, só voltando um pouquinho à questão do papel, se você quiser um papel que brilha, que se você se interessar pelo papel metálico, você pode usar a goma laca para passar no papel, deixar ele brilhoso e depois imprimir. Passou a cola com água no papel antes de montar, brincar, e só tinha impresso. E o resultado ficou muito bonito. Era um papel fosco, e depois que ele passou essa cola com água no papel, acho que foi só uma mão, foi duas, não lembro. Ficou lindo, ficou um resultado muito bonito. Eu lembro que era uma peça laranjada, e ficou um laranjado assim, bem, sabe, bem vivo. Entendi. Verdade também de você usar o metálico branco, né, um metálico claro, para você fazer a impressão, né? Isso também é possível, você também tem como fazer essa técnica. Sim, só para fechar essa parte do verniz, goma laca, não sei o que e tal, e focando bem no que a Suelen falou, acho que foi na Suelen, a Suelen que falou. No final das contas, é uma experiência... Ah, cara, me corrige que agora eu tô na dúvida mesmo se foi a Suelen ou se foi o Jefferson que falou. No final, é uma experiência de cada um mesmo, e você vai acabar desenvolvendo... assim. E você vai acabar desenvolvendo suas próprias técnicas, né? Use aí o que várias pessoas estão falando, mas na hora de fazer, experimente, né? Vai testando novas coisas. Por exemplo, você nunca envernizou nada, monta um modelinho básico, sabe? Monta um cube simples. Isso. E vai envernizar ele para ver se vai manchar, não vai. Ah, manchou e estragou ele. Beleza, você perdeu uma hora de montagem, sabe? Tipo, não é nada. Então, vá testando, né? Não deixa pra testar um verniz no modelo que você ficou um mês montando, né? Monta no mais simples, se você tá em dúvida e tal. Enfim, dá pra ir desenvolvendo aí, né? Bom... Principalmente quando você usar materiais diferentes, né? Você tá acostumado a fazer modelo impressão, de repente você vai montar com papel colorido, então você ainda não conhece como é que aquele papel vai reagir com verniz, então faz esse teste. Né, faz um teste numa folha, faz um modelozinho de uma folha só para ver o que dá. Isso, exatamente. Eu cheguei a testar uma vez o verniz spray, só que eu não testei direito, não. Eu peguei uma impressão, joguei o verniz antes de montar, era no um daqueles computadores do Sonic. E só que eu não fiz direito, eu acho que a distância estava errada, eu passei uma vez só, sabe? Então, depois de montado, eu não passei as outras demãos e tal. Então, assim, foi uma experiência muito ruim, sabe? Mas eu vi que dava pra passar o verniz, pelo menos uma demão antes de montar e montar depois, né? Deu pra fazer um teste, só que eu não dei prosseguimento. Eu já vi esse spray, esse verniz em spray sendo utilizado em Ganda. E fica bonito. Ele eu acho que é um pouco mais difícil, né? Você tem que manter ali sempre uma distância e um fluxo do jato lá certinho. Aí tem uma questão também. Tem alguns modelos que acaba sendo mais bacana você aplicar o verniz do que você aplicar o pincel. Por exemplo, aqueles que você tem essas menorzinhas assim unidas e tal, para você não ficar tendo... Né? Você pode tirar isso no pincel na aplicação, mas... Em algumas, por exemplo, um Ganda, é melhor você envernizar ele com spray do que você envernizar ele no pincel, justamente por conta dessas junções das peças, entendeu? Mas o que eu ia falar, né, quando o Jackson entrou, é que também tem essa questão que eu digo de quem usa o verniz só para o efeito visual. Então tem pessoas que não envernizam o modelo todo, né? Por exemplo, você tem um modelo que tem uma armadura, então você utiliza o verniz só naquela parte que você quer que realmente fique com brilho, né? A intenção aí já não é rigidez e permeabilização, já é qual é o efeito que ele vai dar, e deixa algumas partes em fosco, porque para aquele modelo faz sentido que seja assim. Exatamente, exatamente. E você falou de armadura, eu lembrei de que muita gente faz papercraft para cosplay, e também é outra linha de manter o modelo mais rígido, né? Às vezes a pessoa reforça com... Usa outros materiais, são técnicas isso, específicas. Isso, Mas às vezes a pessoa ela faz a impressão no papel, ela monta como se fosse um papercraft e depois cola por cima uma... Como é que chama o material, gente? PVA? Não. EVA? EVA. Eu tô assim, por que não é PVA? Muitas vezes a pessoa faz isso, né? Ela faz o modelo no papel e aí depois cola um EVA por cima, né? Pra deixar... Então, assim, é outra forma, né? É outra... Outra técnica, mas que também algumas pessoas usam. E indo para a parte final aqui, que é você tá com o modelo pronto, né? Independente se você envernizou ele ou não, tal, você quer agora expor esse modelo, né? Quais são as melhores formas de você manter ele de uma forma segura? Segura, assim, no sentido de durar muito tempo, né? Eu acho que as... Eu acho que as três, talvez, coisas que a pessoa tem que observar mais seria a luminosidade, a umidade e o perigo humano, vamos dizer assim, né? Que é criança e... Não humano, necessariamente, né? Pode ser que a pessoa tenha gato em casa. Enfim, ela tem que saber exatamente quais são as proteções que ela tem que focar, né? Pra ela. Eu posso falar sobre isso porque eu já tive modelo prejudicado por esses três fatores aí: criança, animal e tempo. E assim, o que eu posso dar de dica para a pessoa que vai montar um modelo, por exemplo, que ela está começando e ela quer começar um modelo que ela vai. Ela vê um modelo lá que é bonito, que ela vai. Esse modelo que eu vou guardar para sempre. Quando você terminar o modelo, de imediato já pensa. Onde você vai botar ele? Não deixa ele exposto, já coloca ele numa estufa ou inverniza ele, porque se você deixar ele na estante e a estante não for fechada, ele vai pegar poeira, ele vai perder, independente do papel, ele vai perder cor, né? Vai perder tonalidade e você vai... É como se tivesse jogado seu tempo e sua vida fora. Então, na hora que estiver montando, já começa a pensar onde vai guardar, para quando ele terminar, você fazer igual a Sueli falou, incorporar onde você vai colocar no processo de montagem, para você não perder o trabalho da sua vida, porque eu já perdi muito trabalho de papercraft de 2-3 meses de trabalho, assim, eu perdi, porque eu fiquei com preguiça de fazer uma estufa para guardar ele, aí ia deixando na estante. Aí pegava umidade, aí a cola soltava, o boneco caía, o gano caía, aí estragava, amassava. E você vai deixando, que o tempo vai estragando, e você um belo dia chega e fala, vou jogar fora. Eu já fiz isso, e acabei tendo que montar de novo. Deixa eu te fazer duas perguntas, Jessison. Primeiro é isso, jogar fora. É isso, por isso que você já montou duas vezes o mesmo modelo, isso é uma coisa. E a outra, como assim a cola solta? Que a minha instantânea não solta, não. Ele usou bastão. Aqui em Brasília, em tempos de chuva, ele é muito úmido. Normalmente é muito seco. Mas quando tá em umidade, até para montar é difícil. O papel ele fica mole, a cola não pega. É complicado. E se igual lá em casa, que é arejado, muito arejado, aí estraga o papel mais, o modelo mais fácil. E sim, respondendo a sua pergunta, 100% é porque estragou. Quando eu monto novamente é porque o anterior estragou. Mas você vê a diferença em relação a isso que você fala sobre a temperatura, sobre a exposição e etc., de influenciar na duração, na conservação do modelo, você percebe diferença em relação ao tipo de papel que você usou? Quer dizer, isso é diferente quando você está usando metálico, é diferente quando você está usando branco? Como é que funciona? O que eu posso dizer é que, como já tem muitos anos que eu só uso o metálico, então eu não tive esse problema, porque assim que eu descobri o metálico, eu parei de usar o papel comum. Então, eu não tive o problema de umidade com eles. Não cheguei a ter o problema, né? A oportunidade. Já com o metálico eu tive. É por isso que eu falo que, assim, que estraga. Não sei se... Não posso dizer se a umidade influencia só no papel metálico ou no branco. Não sei se ficou claro. Eu fiquei em dúvida. Foi o metálico que estragou? Eu só trabalho com metálico, então metálico eu estrago. Sempre estraga, né? Na verdade, não foi só um modelo, foram vários. Eu tive problema agora de... Eu dei todos os meus modelos, os modelos, porque sempre tem um defeitozinho, por causa da umidade, né? Cai, aí descola uma peça. Principalmente, a peça que mais, pelo menos no meu caso, né? A peça que mais descola é a peça dos pés, que vai a junção da canela com o pé. Aí o boneco, o modelo, eu falo boneco, eu tenho mania de falar boneco. Ele inclina pra frente, e cai. Porque não tem uma, não tá numa estante que tem uma proteção de vidro, aí ele cai pra frente e geralmente cai de uma altura de 1 metro, 1 metro e 50, por exemplo, e vai uma peça pra um lado, uma peça pro outro, e amassa, e pega poeira, e quando você vai limpar, já não, a poeira já tá encardido o modelo, não sai. E isso vai me desanimando, vai me deixando triste, só que eu também não vejo problema de fazer novamente. Nossa, eu odeio repetir um braço e fazer outro braço. Imagina fazer outro modelo, que eu não tenho paciência. E quando a gente tá falando de outro modelo, no caso do Jackson, não é um cube, é um Gundam. É, não, é uns modelos que, caramba. Não, eu já fiz vários modelos duas vezes. Se vocês verem, vocês ficam assustados. E você levou quanto tempo pra montar uma vez? A primeira vez demora porque você é a primeira vez, né? Você tem que descobrir os meandros lá da hora da montagem. Mas já a segunda, que você já tá, sabe, assim, vamos dizer, o caminho das pedras, é um pouco mais rápido. Mas não leva menos de um mês, não. É muito difícil levar menos de um mês. Caramba. Isso vai lá e eu só monto de novo. É, tô fazendo nada. Não, o que eu tô impressionado aqui é de o Jefferson passar um mês montando um modelo. Vou dar bronca, tá? Passar um mês montando um modelo. Não tirar a poeira com frequência, que ele disse que às vezes fica impregnada. E não colocar alguma coisa para proteger este bendito desse modelo, podendo o bichinho cair lá de cima da prateleira. Eu vou explicar para ele. A dica que eu tô dando para a pessoa, né? Já invista, no, se você vai fazer para você, que você for preguiçoso igual eu, já invista numa estante, para não ter esse tipo de problema, porque vai aparecer com o tempo. Não, mas eu entendi perfeitamente qual que é a ideia do Jackson. Ele gosta muito de montar papercraft. E ele não gosta de ficar limpando e cuidando direito e tal. Então, quando estraga, ele só monta de novo, que é uma coisa que ele já gosta de fazer. Então, é só uma desculpa que ele tem. É uma desculpa que ele tem pra fazer de novo. Não. Não é? Na verdade, não. Acho que dá um peso na consciência, porque tem um pouco do que a Suélia falou. É um negócio que tem que ser valorizado e tem que ser cuidado. Porque é um pouco da nossa vida que tá ali, né? E você não pode ser displicente no cuidado com ele. E eu acabo sendo. É, eu já falei aqui que quando a gente estava falando em outro programa sobre presentes e tal, porque assim, o principal valor agregado no modelo de papercraft é o tempo dedicado. É o tempo de montagem. Porque papel é muito barato, a cola PVA é muito barata, você passa com palito de dente, entendeu? Que tem aí um pouquinho mais caro se você for usar o verniz ou alguns papéis mais, né, especiais, que a gente diz, o metálico e tal. Mas mesmo assim, né, a questão é horas e horas de cadeia. No meu caso ainda tem isso, né? Tem a questão do preço também. Os papéis, eu tenho muito, o papel lá que eu ainda tenho, porque o papel é caro. Foi muito dinheiro investido ali, né? E acaba que... Dependendo da hora que você vai escolher o modelo, eu tenho que optar, por exemplo, perder um modelo bonito e não poder fazer ele novamente porque não tem mais papel. E fica caro você fazer, para você ter uma ideia, até o pessoal já fica ciente na hora de escolher o papel. Se você for começar a usar papel metálico, já fica, como digo, um modelo você não vai gastar menos de R$100 no modelo, usando papel metálico. Você está falando de Gundams. Você está falando de Gundams. Desculpa. Eu tô achando que eu tô conversando só com vocês, né? Esqueço do tudo. Mas eu tô falando de Gundam. Diferente de, por exemplo, eu fiz uma águia pra Suelen, que até comentei no outro programa lá, que foi num papel metálico branco. Ela é impressa. Sei lá, gastou 8 folhas e o pacote com 20 folhas era uns R$20. Então é muito mais barato do que o que o Jackson tá falando. Mas sim, depende muito do papel que você vai usar também, né? Da marca. Não, tem a cor, o branco é o mais barato, né? Mas, por exemplo, exato, tem o preto e o outro cor que a gente gosta de usar muito lá, que chama Dark Grey, que ela é um cinza escuro, e é quase R$1 a folha. Pois é. Entendeu? Então, agora eu queria fazer uma pergunta para o Jackson, porque, na verdade, fazendo entrevista. Entrevista, mas é a mesma coisa. O programa não era sobre o Jackson, agora é um pouquinho. Jackson, eu não monto o Gundam, certo? Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar para ti, porque você falou, eles ficam no alto, às vezes eles caem para frente, a parte que dá mais problema na parte da canela, sustentação, etc. Não tem alguns modelos que tem aquela base de sustentação que você bota assim atrás, que tem uma base embaixo e tem uma base que é como se fosse uma base mesmo, é um cilindro alto, assim, que prende o Gundam atrás, que prende o modelo atrás. Eu já vi isso em alguns modelos. Não tem isso? Ou é opcional? Ou como é que funciona? Me explica. Essa peça que você está falando, eu creio que é... Você deve ter visto em modelos de plástico, não? Não, eu já vi em modelos de paper. De paper? Eu nunca vi em modelos de paper, mas eu sei do que se trata essa base. Alguns dos meus modelos têm. E esses que têm, eles realmente eles não sofrem desse problema. Só e não é difícil tem muito fazer modelo, também. Não é difícil. Só que tem muito modelo que, se você colocar a base, ele fica esteticamente feio. Aí eu opto por não colocar em todos. E aí tem uma outra questão também, que a gente não falou e que eu acho que é importante, já que a gente está falando sobre conservação. Muitos desses Gundams, não só Gundams, são modelos articulados. Quando você tem um modelo articulado, muitas vezes ele fica com menor sustentação também. Então, tem muita gente que gosta de fazer articulado e dá muito mais trabalho você fazer um modelo articulado, muitas vezes, porque você tem peças internas, que é justamente para você poder mexer o braço, mexer a perna, levantar a espada e etc. Só que, quando você vai colocar o modelo para exposição, por vezes você nunca mais em toda a sua vida vai mudar ele de posição. Então, às vezes, tem gente que, justamente para evitar essa movimentação, essa fragilidade do modelo, acaba fixando algumas partes que seriam móveis, justamente para evitar esse desgaste com o tempo mesmo. É o peso do braço, o peso de uma parte dele, que pode justamente fazer com que ele caia, penda para frente e acabe estragando. Não, bem lembrado, essa questão dos modelos articulados, que influencia também nessa... deles perderem a durabilidade é as articulações, né? Que elas, com o tempo, elas vão ficando moles, que é papel, né? É bom mesmo. É uma dica que você me deu aí agora, que toda vez que eu vou fazer agora, eu vou pensar nessa base. Geralmente eu não penso nisso. Eu vou começar a pensar nisso agora. É que tem uma coisa que talvez quem tá ouvindo não sabe, principalmente quem não monta papercraft e tal, mas quando a gente tá falando de Gundam, são aqueles robôs daquele anime Gundam, né? Que é tipo um robô mesmo, né? Que ele é pilotado por um piloto dentro e tal. Então, só pra pessoa saber aí mais ou menos do que a gente tá falando. E acaba que é meio generalizado. E robôs de outros desenhos e jogos, o pessoal chama tudo de Gundam, porque virou um estilo. É generalizado mesmo. Então, só pra se alguém tá ouvindo e ficou perdido aí. Você tem essa questão do articulado, tem um fetiche em relação ao articulado, porque você tem um modelo que é móvel, né? Ele tem nível de dificuldade maior. Você olha assim, caramba, eu montei um modelo articulado. Só que aí depois, né? Você fez lá, tirou ele foto em 10 poses diferentes, mas aí você vai querer conservar aquele modelo por muitos anos. Aí você vai guardar ele de que forma? Se você não fixa as peças, se ele continuar articulado, você pode ter esse problema justamente dele ficar pendendo de alguma forma, dele estragar com o tempo. No caso do articulado, eu acho que uma das principais dicas seria justamente fazer uma sustentação para ele, né? Igual você comentou, tipo uma base, não necessariamente para o pé, né? Tem uns que a base ela pega tipo nas costas do modelo e tal. Então, assim, é uma coisa que... por trás, pelo pescoço. Assim. Isso, é. Então é uma coisa que você tem que pensar, né? Você vai fazer um modelo articulado, que normalmente ele é feito porque a pessoa gosta do desafio de fazer e tal. Na hora de expor, você realmente tem que pensar em como deixar ele lá, né? Porque realmente, isso não é nem só com o modelo. Se você compra um boneco articulado, você mexe com ele um pouco e guarda também e nunca mais mexe, né? Então, acaba que... também isso é importante, né? Deixar no lugar e não mexer mais. Pois é. Então, o local onde você expõe ele é muito importante, né? E o Jeclisson comentou sobre a estante, ela... ser aberta na frente e tal, né? Uma das coisas que muita gente usa e acaba servindo também para proteger contra poeira e etc. é justamente aquelas estantes de vidro, né? Aqueles, aquelas cristaleiras, talvez, ou alguma coisa assim. É um dos produtores. É que ela é fechada, né? Ela... É essencial pro Papercraft um expositor, né? Uma cristaleira. É com a porta de vidro. Você tem todas as partes de madeira, menos a frente, que a frente é de vidro, né? Tem algumas que são Isso. todas as partes, mas o mais comum, você tem a porta de vidro. Para modelos que não são envernizados, é bacana você ter. Agora sim, também tem essa questão do tempo de conservação, né? Então, assim, eu conversando com alguns amigos que fazem paper, a maioria, o mais comum, é você ter realmente a prateleira simples, né, de madeira, que ele fica lá exposto, e você tem que ter esse cuidado justamente de estar fazendo essa limpeza com certa frequência, justamente para não acumular poeira. Porque chega um determinado momento, realmente, que essa poeira ela gruda no modelo. Se você tem um modelo que você não passou verniz, pode ser que você não consiga limpar depois. E você tem que ter muito cuidado nessa limpeza, né? Normalmente se usa um pincel, tem algumas pessoas que usam pincel de maquiagem, que ele é mais, né, mais delicado ainda, para você poder tirar a poeira assim naquelas partes internas do modelo, dependendo, claro, do modelo, né? É diferente você trabalhar, por exemplo, um modelo oco, ele é todo liso por fora, ou então um modelo como um Gundam, que você tem várias pecinhas. Então até a forma de limpeza vai ser diferente, mas isso tem que ser feito com certa frequência, justamente para não ter esse acúmulo, né? Tem gente que tem modelos há anos, numa prateleira simples e que não tem nenhum problema, mas porque faz essa conservação. Alguns que usam essa questão do verniz e tal, para, como eu disse, você poder usar até um pano úmido para limpeza, e outros que fazem essa limpeza com pincel com uma periodicidade bacana. Então, exatamente assim, uma opção para quem não utiliza o verniz, né, seria essas prateleiras fechadas, né? Porque quando você usa Isso. o verniz, você tem essas possibilidades que a Suelen falou de limpar o modelo e tal. E mesmo as prateleiras fechadas, elas nunca são 100% lacradas, né? Você tem que tomar alguns certos cuidados ainda, que vai acabar tendo alguma poeirinha ali entrando ainda, tá? Então ainda precisa de manutenção. Uma outra opção que também algumas pessoas usam são aquelas, são tipo o que eu falei que eu fiz no Ultraman, né? Eles fazem um invólucro total pro modelo, seja de vidro, seja de acetato, ou seja de acrílico e tal, que aí ela faz um case, vamos dizer assim, pro modelo, e aí não entra poeira de jeito nenhum, né? Então, essa é uma outra maneira aí que tem como você apresentar o modelo, né? Expor o modelo. Eu já vi também pessoas que você tem, assim, várias prateleiras para você colocar os seus modelos, ou que você tem um nicho, utilizar cortina transparente na frente. Você faz com, né, com plástico transparente comum, e que você coloca, você acaba criando essa barreira, né, para não ter essa exposição tão direta à poeira, que acaba diminuindo essa possibilidade de estragar, também é uma opção. E aí a gente, né, fazendo o link com o que a gente vem falar no programa todo, quando você vai escolher o modelo, você tem que pensar nesse último momento, né? Então, assim, eu vou escolher um modelo lindo de 1,5 metros, mas eu vou colocar ele onde? Depois que eu passar Sim. um mês montando esse modelo, um mês, 3 meses, sei lá. Então é interessante que você pense nessa questão da exposição, porque às vezes você acaba, terminou o modelo, achou lindo, tirou foto, mandou para todo mundo achou legal, e aí você vai e coloca ele dentro de uma caixa depois, porque você não tem espaço de exposição. É, no meu caso, acontece uma coisa parecida, que assim, hoje eu não tenho onde colocar os modelos, futuramente eu terei, que eu vou mudar daqui de onde eu moro e tal, e assim, eu não quero ficar sem montar os modelos porque eu não tenho espaço, né? Então acaba que eu vou montando e alguns vão pra caixa e tal, justamente por isso, né? Mas aí é mais a questão de tipo assim, ó, eu quero montar o Papercraft e não tenho onde guardar, então vai ficar dentro da caixa porque eu não vou deixar de montar por não ter onde dispor, né? Então acaba tendo essa questão. E sobre o local onde você vai expor os modelos, tem também a questão de luminosidade, né? Normalmente, isso não só com Papercraft, né? Mas a luz do sol, ela é maligna para algumas coisas, né? Se você imprimir um modelo e não protegeu ele com um verniz, com filtro UV, alguma coisa assim, ele pode nem ficar em contato direto com o sol. Mas se ele fica com contato indireto, ele pode começar a descolorir, né, algumas partes. Exatamente. Tem gente também que relata, eu nunca percebi isso nos meus, uma quebra do verniz, assim, com o tempo, manuseio, em algumas partes do modelo. Né? Nos meus eu nunca notei. Mas é importante a gente pensar nisso. Você falou sobre guardar em caixas, né? Eu também pensei nessa questão de tanto guardar de fato em caixas em casa, como a questão do transporte, né? Sim. Porque normalmente a gente faz o ghost, né? O amigo secreto no grupo, então geralmente a gente tem um cuidado muito grande para poder fazer o envio, usa plástico bolha, faz uma caixa mais reforçada, normalmente uma caixa dupla, né? Uma caixa dentro de outra caixa para poder fazer esse envio. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né? Como é que eu vou fazer para mandar um modelo para algum lugar? Em mudança, por exemplo, pode acontecer de estragarem um modelo seu, dependendo de como você guardou, como você ajeitou direitinho aquele modelo dentro de uma caixa. Você não pode simplesmente colocar numa caixa, né? Então, você tem que ter esses cuidados em relação à maneira como você vai guardar também, como é que você vai transportar, para que você não acabe perdendo o modelo por conta de transporte, né? A gente já viu isso tanto no Amigo Secreto, do modelo chegar amassado, pela maneira que não foi bem acondicionado para envio, como gente que faz exposição, né? Fazendo esse relato de que na ida e na volta do modelo para o local de exposição você teve problemas em relação a isso, de amassar, de descolar e coisas do tipo. É, uma dica que eu dou também para o pessoal, que todo mundo que começa a fazer primeiro viagem, uma hora se empolga, né, e quer expor. Acho que quase todo mundo faz isso, né? Eu já expus, não sei se vocês já expuseram, mas eu acho que não deveria fazer isso, expor o modelo, porque sempre estraga, não tem jeito. Por mais que você embale bem, você acaba perdendo na hora do carro, o carro balança, passa no buraco, estraga. Se eu pudesse assim, voltar no tempo, eu não teria levado muitos dos meus modelos para exposição, porque eu já perdi modelo em exposição por causa disso. Sim. Bom, então é isso. A gente falou bastante, né? Acho que a gente cobriu um pouquinho de cada coisa, né? Falamos muito. O Brasil, muita coisa. Exatamente. Então, assim, eu espero realmente que esse podcast ele sirva como um norte, né? Para algumas pessoas que às vezes estão sem muita ideia aí do que fazer e tal. Como eu disse lá no início, a gente não é professor de nada de papercraft, a gente não sabe tudo, tanto que entre nós três aqui a gente já faz um monte de coisa diferente, né, um do outro. Então... Mas a gente tá falando sobre nossas experiências, né? A pessoa aproveita como ela quiser. Compartilhando as experiências. Inclusive, o Eric falou se alguém já teve experiência com outros tipos de cola, com outros tipos de permeabilizante, em relação à forma de montagem, né, que ele falou para colocar nos comentários. É interessante demais para a gente conhecer essas experiências novas, justamente porque muitas vezes você não usa uma técnica melhor por falta de conhecimento. Exatamente, exatamente. E aí a gente falou um pouco aqui de cada coisa, eu espero realmente que ajude... como eu disse, né, que realmente ajude uma pessoa que está começando agora e também para quem está há mais tempo, né, às vezes dá alguma ideia que a pessoa nunca pensou, né. E a Suelen falou, por exemplo, que ela fez os modelos e colocou lá o papel picado com cola tal para dar peso, né, para o modelo não tombar. Às vezes isso aí é uma solução para alguém que está fazendo outro tipo de modelo completamente diferente, né, e precisava de um peso maior numa parte e nunca pensou em colocar papel lá dentro. Enfim, compartilhar experiências é uma coisa boa por causa disso, né? A gente acaba tendo de duas ideias diferentes, a pessoa acaba tendo uma terceira ideia, né? Que ajuda outra pessoa a ter outra ideia e por aí vai. Enfim, a gente falou bastante coisa aqui. E só lembrando que esse podcast, o Paper Masters, ele é um podcast publicado no site comicboxhqs.com.br. É um site onde eu publico algumas caixas para guardar quadrinhos gratuitamente, né? A pessoa pode entrar lá e baixar e montar para guardar os quadrinhos. E também a gente tem esses podcasts, né, que a gente lança, que ele é tanto focado no grupo que monta papercraft, né, igual esse programa mesmo, foi um 100% focado na galera que gosta de montar papercraft. Como também a gente fala de outras coisas, né, a gente fala de jogos, de filmes, de animes, desenhos americanos e tal, que a ideia começou meio como que a pessoa está montando um papercraft sobre Dragon Ball, ela tem um podcast sobre Dragon Ball para saber, né? Porque muitas vezes a pessoa ela escolhe um modelo pela aparência no modelo e não sabe da história por trás dele, né? Então o podcast ele começou com essa ideia de apresentar os materiais, né, que geraram aqueles modelos. E como eu disse, né, esse programa ele foi muito focado para quem monta papercraft, mas os outros programas acabam sendo totalmente gerais, né? Acaba sendo para um público que gosta do desenho, gosta do jogo, enfim. O podcast acabou sendo ampliado aí para um público muito maior, né, do que o inicial. Bom, e nós temos agora na Comic Box um sistema do PicPay, para quem quiser apoiar o site, né? Para manter os podcasts aí na ativa e também manter lá o site, né? Que a gente tem os custos do site e tal. Nada vai ser cobrado, o podcast continua de graça, os boxes continuam de graça e tal. Mas você entrando lá no PicPay e apoiando o projeto, você ajuda a gente a continuar e pagar os custos, né, do site. Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer a Suelen por ter voltado aqui para gravar com a gente e o Jackson por estar gravando a primeira vez, né? É, eu que agradeço aí pela oportunidade, foi legal. E até queria pedir desculpa aí se qualquer palavra errada, termo técnico, eu tô meio ansioso. Que isso, tranquilo. Que é um bate-papo de amigos. Foi ótimo, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Né? Espero que realmente sirva, ajude as pessoas que estiverem começando e até, como você mencionou, para quem já monta, né? Para ter novas ideias e que as pessoas possam realmente interagir e trazer para a gente esse feedback, para que a gente também possa aprender coisas novas que não estejam ainda na nossa experiência. Exatamente. Bom, então, ficamos por aqui e daqui 2 semanas estamos de volta. Esse programa é quinzenal, né? Eu esqueci de comentar. Então, daqui 2 semanas estamos de volta. Até mais. Falou!